levantei, parei, olhei, mas você não tava aqui. Difícil, foi foda, maluca, viver sem ti. O que adianta sonhar, tentar, se eu não posso te ter? Tenho prazer, a ousadia de me ver fazer sofrer. Perdão, todas as vezes que errei, te magoei. Tentei seguir, levantei com a solidão, me deparei. Porra, bandida, cê pisou na moral. Surreal o que senti, mas me fez tanto mal. Um louco iludido com o coração de pedra. Gladiador sem armadura, rendi de meia guerra. Deixei o orgulho, os rolê pela noite. Fiquei como um mau caráter, mau exemplo. Como o homem se tornasse o meu mar. Mas me fez morrer aos poucos, desligasse os aparelhos, me deixando no sufoco. Nós curtia os bang irmãos loucamente nos rolê. Lembra a maloqueira, nós fazia acontecer. Tentei seguir em frente, superar o amor bandido. Acorrentou, sequestrou meu coração. Iludido, eu tento libertar, eu tento superar. Se você perdoar, não consigo respirar. Tentei seguir em frente, superar o amor bandido. Acorrentou, sequestrou meu coração. Iludido, eu tento libertar, eu tento superar. Se você perdoar, não consigo respirar. Eu fiquei louco, viciado. Cantei no primeiro momento que te olhei. Bandida, me amou, depois escorraçou. Possível esquecer as noites quentes, com nossos corpos queimando de amor. Mas eu vou superar, eu vou superar. Como droga eu traguei, viciei, me fissurei. Ao te ver, maloqueira, na hora me apaixonei. Te perder foi pior que o tiro de ponto 40. Alojou no meu peito e também na cabeça. Muito louco, enlouqueci, coração gritou, perdeu. No estilo amor bandido, paraíso ofereceu. Pensei, paralisei, olha a gata aqui pra mim. Se tornou a rosa mais bela que brotou no meu jardim. Aquela tatuagem no quadril e nas coxas, corpo escritural que me dava água na boca. Toda bronzeada de biquíni eu me encantei. Brilhante, radiante, respirei, só pirei. Foi em vão, me entreguei, me deixou com frieza. Como cão abandonado, um zero à esquerda. Te abraçava com amor, na noite de tempestade me negou. Foi pior que um ataque de overdose, mó neurose. É uma dose que provei do seu veneno, mas esqueço e só lembro. Doce gosto do seu beijo, embaçado, traumatizado. Localmente apaixonado, ignorado, deixado de lado. Como inseto esmagado. Mas foda-se o amor, vou prosseguir um gangsta. Na trilha sonora arregaçar, arrepiar. Te amo, não vou mentir, mas vou me reerguer. Ô bandida, o meu mundo não gira em torno de você. Sofri, segui em frente, superei o amor bandido. Voltou a bater o meu coração, iludido. Consegui libertar, consegui superar. Outra devolveu o ar e voltei a respirar. Sofri, segui em frente, superei o amor bandido. Voltou a bater o meu coração, iludido, consegui libertar, consegui superar. Outra devolveu o ar e voltei a respirar.